Digam aí qualquer coisa, a ver se estão a ouvir bem. Fazer aqui o compasso de espera, que isto tem algum delay. Desde mais, desde já, sejam bem-vindos aqui à primeira conversa de traders. Mais uma iniciativa, mais uma experiência. Pá, se alguma coisa correr mal, peço desculpa. Está tudo a ouvir? Para já, ou não ouvem, ou estão a dormir. Bem, enfim. Estamos então aqui os três, conforme já tinha dito. Já estão a ouvir, ok. Muito delay, mas está bom. Estamos então aqui os três, aqui o Rui Miguel e o Pirata das Caraíbas. O Rui, conforme já vos tinha dito no outro vídeo, que é a pessoa que só faz ténis, é o profissional de ténis, e o Pirata é como eu, faz várias coisas. Portanto, e contei com eles e convidei-os porque são pessoas muito experientes e sabem falar, sabem explicar as coisas, sabem. Interagir com o pessoal, sabe? E isso é bom e produtivo, principalmente explicarmos que é a nossa ideia aqui hoje é falarmos do nosso percurso até à data para nos conhecer um pouco melhor. Que depois, noutras sessões, vamos então falar temas específicos. Isso depois à nossa escolha, ou até quem sabe, até fazemos sondagens no Face para vocês votarem. Antes de mais, Rui, está tudo bem contigo, Pirata? Estão a ouvir bem? Tá Está tudo tudo bem, ok? tudo bem, tudo bem, Não, até o que interessa. Epá, eu isto atrasou um bocadinho, já estava a ver se tinha mais pessoal, entretanto. E epá, eu vou começar por mim. Vou falar então de mim, da minha pequena história. Portanto, isto já muitos me conhecem, é lógico, tenho 37 aninhos, um jovem, e estou na Betfair há 5 anos. É assim, eu conheci o mundo das apostas, que eu sou daquele tipo de pessoa que quando estou a teimar alguma coisa com alguém, quando diz, ah, vai uma aposta, eu sou aquele tipo, epá, já ganhaste. Não, nunca gostei de apostas. E foi a minha mãe que me falou nas apostas. Vi uma tal cena do Paulo Rebelo num programa da manhã e ela que me falou nisto. E interessante, fui para a bwin, andei a fazer muitas experiências, andei a fazer muitos testes e é lógico que não ganhava dinheiro, que as odds eram baixas, eu ia sempre para os super favoritos e andava a perder dinheiro. Enfim, entretanto, aí andei a tentar criar algoritmos que depois, mais tarde, com a Betfair, é que vim a perceber que todos os algoritmos que eu criei na prática era andar a fazer lei. Era andar à procura da dupla possibilidade, não é? No mercado das probabilidades. Isto, entretanto, passou porque achei que não conseguia fazer nada. Entretanto, vim para a Betfair, o que me chamou a atenção, sem ser a mim como a maior parte de nós, foi o Paulo Rebelo, é lógico, vídeos, para já o facto de ele ter ido à televisão e não só, vídeos que eu, entretanto, vi dele, de trading e de mostrar que se podia fazer o Edge, podia fazer o cash out, free bets, enfim. Portanto, foi isso que me chamou a atenção. Que entretanto eu não conseguia fazer nada de início, eu não percebi nada dos mercados, né? Para mim, punha uma aposta em cima e outra em baixo, e estava à espera do green e saber lá se aquilo descia ou não. Portanto, andei assim meio aos papéis inicialmente. Depois acabei por me dedicar mais um pouco e até fazer o que o Paulo disse, que era fazer um diário que eu tenho aqui, só para terem, já agora para terem aqui uma ideia. Isto está aqui já tem 5 anos, foi quando eu comecei, e apontando todos os dias. Todas as entradas que fazia, greens, reds, pá, e por aí fora. E posso dizer uma coisa: eu sempre percebi muito do mercado, eu até fiz aqui coisas ao início e tinha muito valor, que eu desliguei-me e ontem estive a olhar para este diário e estão aqui coisas com muito valor, pode ser que eu volte a fazer. Mas pronto, andei a experimentar, sem saber lá muito bem o que é que fazia. Depois, entretanto, deparo-me com vídeos no YouTube do GeekStoy ou de outras aplicações e começo a ver que o caminho era esse: queria realmente trading, tinha que ser por aí. Que eu não percebi nada das aplicações, aquilo para mim era chinês. Eu estava a olhar para uma ladder, era chinês. Em que fiz muita coisa, inclusive tentei andar nos cavalos, que foi um erro, não devia ter feito isso de início. E como é óbvio, não correu bem. Também o famoso lay the field. Pronto, e passei, neste caso, a conhecer as aplicações e vi que o caminho era por aí. Embora demorei muito tempo até perceber como é que funcionavam e algumas ferramentas. Por último, quando já ao fim passado 2 anos, 2 anos e meio, que eu ia fazendo outros trabalhos e tendo outras coisas, portanto, isto é Betfair, digo já que eu punha, por exemplo, 10 ou 20 euros para a Betfair, quando perdia aquilo eu não punha mais, esperava tipo pelo mês seguinte ou assim, portanto, eu não queria agora andar a estourar o dinheiro todo com a Betfair. 2 anos, 2 anos e meio depois, sensivelmente, a Academia das Apostas lançou os acompanhamentos, que isto foi, faz agora 3 anos, foi no Mundial de Futebol. Epá, e eu aí é que eu ganhei consistência, porque eu percebi que foi através deles, e tenho que agradecer, não é? Percebi que só assumindo os Reds é que vinha a ter lucro a longo prazo, porque esse era o meu erro, fazia as apostas, eram pontadas praticamente e não assumia Reds, então isso nunca funcionava. E foi através deles que eu vim a descobrir isso, vim a perceber que essa é que é a essência do trading e do lucro a longo prazo. Sem ser isso, a gestão de banca, que eu também não tinha gestão nenhuma de banca. Eu queria era all-in quase, aquilo era, ou dava ou não dava. Mas pronto, ganhei então consistência, 2 ou 3 meses em que ora ganhava um euro, ora perdia um euro, andava assim, e tive que perceber onde é que eu estava a perder dinheiro ou o que é que não me estava a dar o green, que neste caso era precisamente as apostas que eu deixava correr. Eu investia 2 euros e via, por exemplo, no final do mês tinha lá muitas entradas em que perdia os 2 euros é porque não assumia o red. Portanto, eu estive a fazer contas, se assumisse o red quanto é que dava, e aí sim tinha green. Portanto, e mais uma vez, aí é que tive mesmo a confirmação do erro que eu estava a cometer. Depois, 2, 3 meses depois, sei que comecei a fazer vídeos, lancei o blog para aí fora, comecei realmente a ter alguma consistência e tomei essa iniciativa para ajudar os iniciados. E preocupei-me muito com a evolução da banca. Eu posso dizer que eu, a dada altura, pus só 10 euros na Betfair. E passado, 5 ou 6 meses, não tenho bem a certeza, 5 ou 6 meses estava com 150. Eu ia todos os meses aumentando, ia aumentando o valor do investimento, tal como a banca, não é? Ia ganhando e deixava tudo na Betfair. E 5 ou 6 meses já estava com cerca de 150 euros. Claro que foi uma gestão de banca muito rigorosa, foi complicado. Isto não é de um dia para o outro que se consegue. Continuei a fazer experiências. Aliás, um vídeo que eu também lancei aí há uns tempos, a estratégia dos overs pelo Nuno Correia, foi feito durante um mês. E isso está aqui apontado também no meu bloco de notas. Tive um mês a apontar aqui tudo. E aí consegui evoluir a banca sozinho, sem ter pôr dinheiro no meu bolso. Foi com esses 10 euros que eu consegui evoluir a banca, que cheguei a atingir os 400, que vocês sabem, que falei nisso em vídeo, que atualmente não interessa se tenho mais ou menos, mas andou por aí. Agora, no final disto tudo, ganhei a consistência. Portanto, já há 2 anos que tive altos e baixos, também tive problemas pessoais e vocês sabem. Tive cerca de um mês sem conseguir trabalhar, depois andei 2 ou 3 meses a levar redes, enfim, lá consegui levantar a cabeça e estou aqui. Agora, a questão é que é crucial para mim neste momento é os desportos em que trabalho, os cavalos que, eu não sei o que é que será a passar comigo agora, mas um dia que tenho green nos cavalos, tenho red no futebol, quando tenho red nos cavalos, tenho green no futebol, tenho andado assim há uma semana e pouco, tenho mandado apertar muito a mal. E tem a ver o que é que se passa. Portanto, os desportos, volto a repetir, cavalos, futebol, snooker, que é onde eu tenho mais consistência. Também dou uns toques no ténis, que ando agora a ver se me dedico a isso. A gestão de banca continua a ser muito rigoroso. Depende do valor que eu tenha de banca, só trabalho com 10%, esses 10% divido em várias stakes, também já vos falei nisso várias vezes, em 10 ou 20% dessa stake. E é assim, portanto, esta história toda de 5 anos, resumindo assim, fica muito curta, mas isto é para não estarmos aqui horas a falar da minha história, mas na prática foi isto. Isto foi muito complicado, isto para perceberem que não é fácil, é possível, mas não é fácil, não é qualquer um consegue, mas não é fácil, não é para todos. Eu vejo muita gente ir ao grupo do Face iludidos com vídeos que veem que gajos que entram com 500 euros ou com 1000 e ali em um minuto ou dois fazem 100 ou 200 euros. Isso é real, mas nem todos podem fazê-lo, não é? Portanto, tem que ter calma. E depois há a questão do controle emocional. Ainda hoje levei um red nos cavalos ao fim de 4 corridas e estava com o pessoal no TS e disse-lhes, olha, eu vou descansar e vou voltar às 4:30 da tarde. Bom, já chegava para mim. Portanto, isto é algo também crucial, nós percebermos que a dada altura, se há um red ou se há algo que nos afeta, que temos que parar. Nesse dia temos que parar mesmo, não fazer mais nada nesse dia, ou então parar uma horinha. Portanto, tal e qual, ainda há bocado estava aí no chat a comentar-te o caso do Red e já ontem também, se calhar vou estar aqui um dia ou dois parado, um dia ou dois no máximo, e para refletir bem o que é que eu ando a fazer de errado. Isto foi agora de um momento para o outro. Posto isto, esta é a minha história assim muito resumida, não vale a pena estar a falar em mais pormenores. Falta ouvir o Rui, o Pirata, ver a história deles também. Entretanto, vocês, agradeço, não façam questões no chat ainda, deixa que os três, depois dos três falarem, se quiserem fazer então perguntas, todas as dúvidas que tiverem, não vale a pena agora para não perdermos aqui o raciocínio. Vocês, Rui, Pirata, quem é que quer avançar? Posso falar eu? Posso começar também? Boa noite a todos. Lá. Boa noite a todos novamente. Quero agradecer aqui ao Correia também ter lançado este desafio e estas conversas, estes debates podem ser muito interessantes. eu aceitei o convite porque achei e acho que é muito interessante ter o testemunho de várias pessoas para, enfim, para ter um enquadramento, para cada um ter o seu enquadramento, saber em que fase, em que estado é que está de evolução no trade e neste percurso que tem, porque eu lembro-me que no início, até por uma, enfim, foi uma opção minha, andei para aí uns 3 anos a fazer sozinho as coisas sozinho, tipo bicho do mato, mas isso foi uma coisa minha, quer dizer, eu comecei, começando a história do início, eu comecei em 2000, a sério, a perder muitas horas no trade, por volta de 2011. Não consigo, eu ainda hoje estava a pensar quando é que foi o dia ou o mês, e não consigo dizer, mas a partir de 2011 eu comecei-me a dedicar muito a sério. Estou a falar do Brasil, eu por questões profissionais, sou engenheiro civil de profissão, mas por questões profissionais acabei por vir para o Brasil. Conheci as apostas através da tal famosa, das famosas entrevistas e reportagens do Paulo Rebelo. E eu experimentei em Portugal, experimentei isso, mas arrumei isso. Tinha, a minha vida estava longe de ser isto, arrumei essa situação. Fiz algumas experiências, mas arrumei essa questão na minha cabeça. E passado uns anos, quando eu vim para o Brasil e tive mais tempo disponível, vim também numa situação em que não ia voltar para Portugal, a minha vida também não passaria muito pela engenharia civil, e comecei-me a dedicar, comecei a fazer algumas experiências no mundo do trade. Comecei a fazer futebol, como quase toda a gente faz, toda a gente percebe futebol, é um desporto universal e algumas experiências, sempre erradas, sempre furadas, nunca tinha consistência nenhuma, não tinha lucros consistentes. E de repente, uma vez, lembro-me, e eu gosto muito de ténis, gosto tanto ou mais de ténis do que de futebol, já joguei ténis e tudo mais, e é uma paixão que eu tenho, o ténis, e lembro-me uma vez de adquirir aquela período de free do Trader Line. E recordo-me de ver aí é que eu me apercebi da liquidez que havia, do volume de dinheiro que havia no ténis. E aí deu-se um clique e eu pensei, mas o que é que eu estou a fazer no futebol? A perder tempo a fazer futebol, que não consigo, não me entendia com aquilo, quando no ténis é um desporto que eu adoro, entendo bem a mecânica das regras e o lado, enfim, emotivo, psicológico do ténis, e comecei a trabalhar em ténis, a trabalhar, a fazer experiências, andei 2 anos a levar porrada, como se diz, na gíria, e andei sozinho, a desenvolver coisas sozinho. Muito até, não consigo explicar porquê, mas muito por, enfim, coisas minhas, quer dizer, não me expunha, fazia as coisas, desenvolvia, enfim, por questão profissional adoro fazer contas e percentagens e coisas, e mapas, e Excel, e fiz uma série de coisas, até que depois, passado aí 2 anos e meio, penso que por volta daí eu comecei a criar alguma consistência no ténis. Há uma coisa que eu gostava de dizer, e queria aproveitar, ainda hoje estava a pensar sobre o que é que ia dizer, e uma das coisas que eu gostava de falar, uma achega que eu gostava de dar a quem nos está a ouvir, era, bom, uma pessoa, das pessoas que eu conheço que têm consistência em qualquer desporto a fazer trade, não demora menos, não sei como a pessoa seja um crânio, menos que 2 anos não demora. Que a pessoa que diz que em 6 meses tem ganhos consistentes é muito difícil. Portanto, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, depende das pessoas, depende do desporto, não sei. Portanto, durante aqueles 2 anos, 2 anos e meio, a pessoa tem que fazer a travessia do deserto, não é? E tem que meter dinheiro, e tem que ter alguma consistência. Portanto, o conselho, se eu posso dar algum conselho, ou se estas conversas podem ser úteis para quem nos está a ouvir, independente do estádio de evolução das pessoas que nos estão a ouvir, é ter um plano B, enfim, se a pessoa está a estudar, não abandona obviamente os estudos, não é? Eu hoje dedico-me a isto quase, mais, trabalho nisto mais de 8 horas por dia, se a pessoa está a trabalhar, não pode abandonar ou não deve abandonar, e se quer dedicar-se muitas horas, tem que ter um plano B. E eu tinha esse plano B, por questões, enfim, de vida pessoal, tinha essa possibilidade de arriscar, e foi um grande risco, durante muito tempo foi um grande risco. E, portanto, até chegar a essa consistência, a pessoa tem que ter um plano B. E eventualmente, tem que chegar a uma solução, uma situação em que ou continua ou para, né? E, portanto, e eu lembro que também, faz sentido isso que o Correia estava a dizer, eu lembro também que havia uma altura que eu tinha, como eu conheço muito bem o ténis e tudo mais, havia uma altura que eu tinha grindes, eu praticamente não tinha redes durante, assim, 5 dias seguidos. Ainda hoje faço 10, 12 jogos, em média eu faço 15 jogos em média por dia, em média. E eu lembro que não tinha umas estratégias que nunca tinha redes. Mas claro, era uma estratégia muito arriscada. E quando tinha um red ao quarto ou quinto dia, levava-me praticamente a banca toda. Porque eu lembro-me que quando eu deixei de ser orgulhoso, e quando eu, que era isso que o Correio estava a dizer por outras palavras, quando eu meti na cabeça que tinha que ter redes e redes controlados, aí a partir daí as coisas deslancharam, como se diz no Brasil, as coisas passaram a ser completamente diferentes. E, portanto, isso foi muito importante no meu caso. E outra coisa que eu gostava, enfim, de comentar, ou, enfim, compartilhar aqui convosco, era, ainda no outro dia, numa outra conversa que eu tive, falei sobre isso, que era, independentemente do número de horas que vocês estão a trabalhar em trade, façam ou procurem que essas horas que vocês se dediquem, porque eventualmente estão a trabalhar ou estão a estudar, ou poucas pessoas chegam a ser profissionais, como se sabe, que essas horas sejam horas de qualidade de trabalho efetivo. De trabalho efetivo. Isto é um trabalho. Obviamente, eu, como ainda ontem estava a dizer isso a uma pessoa, eu agradeço todos os dias por ter este trabalho, porque eu acordo de manhã para ir a ténis, quer dizer, é uma coisa maravilhosa para mim. Maravilhosa, posso estar aqui 15 horas agarrado a isto. Agora, o tempo, se a pessoa não tem essa possibilidade porque estuda, porque trabalha, porque está a desenvolver essa atividade, o tempo que se dedica, que seja um tempo de horas de trabalho efetivo, com qualidade, que produzam, porque isso demora tempo, é preciso ter paciência, mas isso a médio e longo prazo a pessoa vai ter retorno. E eu estou a dizer isto porque eu vejo muita gente agora, enfim, há uns 2 anos aí entrei no conheci o Correia e entrei em ETS e tudo mais, e o que eu vejo é muita gente que não dedica, a sensação que eu tenho, as pessoas não dedicam, o tempo que dedicam ao treino muitas das vezes não é um tempo, é quase como um lazer, não é muito profissional, e depois querem ter lucros profissionais, ou bons lucros, sem ter uma postura profissional nisto. E, portanto, isso é chato dizer isto, mas é pura da realidade, quer dizer, é isso que se passa. E, portanto, para já era este panorama, quer dizer, depois posso dar mais pormenores, mas para já era este panorama que eu vos queria dar, e um bocadinho no meu percurso, não é? E só faço ténis, precisamente por isso. É uma discussão que eu também já tive aí com uma série de gente. Eu acredito na especialização do trade, e, portanto, a pessoa dedicar-se a um limite de desporto, mas isso, enfim, é discutível. Cada um tem o seu timing, da sua vida. Enfim, eventualmente, sabe e tem conhecimento de uma série de desportos e consegue desenvolver múltiplas técnicas de alguns desportos. Eu não consigo, então, pode ser uma lacuna minha, uma limitação minha. Mas é a minha experiência. Pirata, se quiseres avançar. Sim, gostaria de falar um bocadinho. Deixa só dizer aqui uma coisinha, Pirata, desculpa lá. Estavas a referir que o pessoal não se dedica. É uma grande verdade, porque o problema é que o pessoal, quando vem para as apostas, querem logo ganhar muito dinheiro no primeiro jogo, e quando vem um red, começam logo a pensar que isto não dá. Desistem com facilidade. Não há essa dedicação. Não tentam, olha, fazer um bloco de notas, não tentam perceber o... está errado, e pronto, são golosos, tanto que eu vejo muita gente no placar, e não só, querem a múltiplas, porque aquilo é que dá dinheiro, que para eles, na cabeça deles, as múltiplas é dar dinheiro, são odds altas. Pá, pronto, e acho que sim, isso é realmente, é um erro de comum, de todos, acho que todos erram por aí, que eu também errei, mas no início era o que eu queria. Ah, diz lá, Pirata. Ora, boa noite, pessoal, o meu nome é Rafael, tenho 29 anos e conheço a Betfair desde mais ou menos os 18 anos. Conheci a Betfair através de um grande amigo meu que, na altura, ele mostrou-me o método do dinheiro. Anteriormente a isso, experimentei a Bet and Win e com muito pouco sucesso, né? Porque era praticamente impossível com aquelas odds trabalhar ou fazer alguma coisa que fosse viável. E então, depois de conhecer a Betfair, vi as possibilidades que tinha de poder ou tentar lucrar com os mercados desportivos, né? Entretanto, conheci também a Academia das Apostas e como praticamente todos nós, frequentei os acompanhamentos que faziam lá. Entretanto, achei que aquilo era um bocadinho sempre a mesma coisa. Realmente acho que é uma boa análise da parte deles, as análises que fazem, e são bons profissionais. Mas, entretanto, comecei a trabalhar sozinho e a tentar perceber as coisas sozinho. E só quando isso aconteceu e quando eu consegui começar, pelo menos, epá, vou estar aqui uma hora, vou estar aqui 2 horas do meu dia, não é? E era uma coisa que o Rui estava a dizer que é muito importante. Nós, o tempo que estamos aqui, usá-lo com sabedoria, usá-lo com concentração, para podermos fazer disto alguma coisa. Ou então, estamos-nos a divertir e pronto, isto é uma diversão. Para quem quer levar isto a sério e tentar tirar e fazer um rendimento, quiçá mensal, e que dá sempre jeito, não é? Dá-nos jeito a todos nós ter um rendimento mensal extra. E é uma coisa que se pode fazer em casa. Como tal, eu acho que é uma coisa que todos nós, pelo menos os que estão presentes aqui, já perceberam, é que nós agarramos numa banca pequena, e uma banca pequena posso falar em 20 euros, 50 euros, não é? E com as apostas desportivas nós conseguimos multiplicar essa banca. Nós não precisamos, isto não é como aos mercados financeiros, não é? Nas apostas desportivas nós conseguimos fazer uma percentagem enorme do nosso investimento num curto espaço de tempo, não é? Dependendo dos desportos, esse espaço de tempo há de variar, mas qualquer desporto tem inúmeras possibilidades de dar um ótimo rendimento num curto espaço de tempo. E foi nesse momento que eu percebi que trabalhar, neste caso, na Betfair, e usar o meu dinheiro na Betfair, me iria possibilitar rentabilizá-lo muito mais facilmente e rapidamente do que olhando para outros mercados. Eu trabalhei durante algum tempo noutros mercados, nomeadamente no câmbio de moedas. Gostava muito e adoro e continuo a acompanhar todos os dias. No entanto, movimentei o valor que lá tinha para as apostas esportivas, porque nós neste momento estamos no mercado onde podemos tirar a maior rentabilidade, e isso é o mais importante. A seguir a isso, acho que uma pessoa se concentrar naquilo que está a fazer, testar várias coisas, ver com o que se identifica mais e encontrar a sua própria praia. Porque o que nós vemos aí, muitas pessoas, e o que muita gente quer, é às vezes a galinha dos ovos de ouro, não é? Nós ganharmos dinheiro sem nos esforçarmos e aparecer ali na conta bancária. Isso não vai ser assim. Pode ser assim para algumas pessoas que tenham nascido no berço de ouro, mas para a maioria de todos nós não é assim. Como tal, nós temos que construir. Para construir é preciso concentração, é preciso empenho, é preciso escrever, pensar, é preciso viver e respirar. Respirar tudo isto, ver as equipas, ver os jogadores, ver como é que o jogador de ténis está a reagir quando falha um ponto, se ele está a ir muito abaixo. Pelo contrário, ver quando é que um jogador de ténis fica moralizado e consegue virar um jogo contrário, não é? E o mais importante disto tudo, eu acho que é saber negociar. Independentemente de estarmos a trabalhar em futebol, em cavalos, em ténis, é importante nós sabermos negociar, nós sabermos ver valor numa odd. Nós sabermos que, por exemplo, há bocado o Real Madrid estava empatado, havia possibilidade de marcar golos e essa odd descer. Nós sabemos que o Benfica estava a perder e sabermos que há possibilidade do Benfica marcar, não é? E de podermos ter ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, não é? E pode-se ganhar muito dinheiro e pode-se perder muito dinheiro. Para mim, como é que se ganha dinheiro? É com pouco e tentar fazer muito. Começar com pouco. Começar várias vezes. Eu, por exemplo, eu no início, e mesmo no início, eu pensei em começar com uma banca de 200 euros. E para mim, na altura, eu não trabalhava, era um valor assim um bocado. Pronto, eram as minhas poupanças na altura, era estudante, e decidi fazer outra coisa. Decidi separar essa banca de 200 euros em bancas de 20 euros e testar várias coisas onde é que eu me sairia melhor e onde é que eu trabalharia melhor e rentabilizava melhor o meu dinheiro. E eu acho que esse é o caminho. Quem não consegue com 200, faz com 20. O que interessa nas apostas e no trading em apostas é mesmo nós conseguirmos rentabilizar o nosso dinheiro, seja com 1.000, seja com 2.000, seja com 5.000, seja com quanto for. Ok? Acho também que é importante nós nos reunirmos. E nos reunirmos não é só nesta situação, é nos reunirmos com as pessoas, trabalhar com outros traders. Eu gostava de vos contar uma história muito engraçada que eu conheci o Rui através do Nuno. Foi o Nuno que nos apresentou e o Rui só trabalhava em ténis e eu fiquei. Epá, na altura fiquei maravilhado porque não conhecia ninguém que trabalhasse realmente em ténis. Havia muito pouca gente que trabalhasse ténis e quando o Rui aparece, e ele disse-me uma vez: Olha, vens fazer um jogo comigo, eu vou-te ajudar e epá, vou-te dar umas luzes sobre isto. E desde então eu consegui começar a olhar para o ténis de uma forma diferente, muito diferente. E são estas pequenas coisas que nos fazem evoluir e ser melhores. É o contacto com as pessoas, sabermos o que é que as outras pessoas estão a fazer, para nós também conseguirmos aproveitar e seguirmos todos um comboio, não é? Mais coisas que eu possa dizer a vocês neste momento. Estava aí um rapaz que queria falar um bocadinho de cavalos. Eu vou-vos dizer aqui uma coisa ou outra, uma curiosidade que descobri no outro dia e que acho que tem sido um padrão que tem acontecido ao longo dos tempos, que é, existem corridas de cavalos e normalmente nas corridas curtas, não só nas curtas, mas maioritariamente nas curtas, existem cavalos de odd média, isto é, o quarto, o quinto favorito, por exemplo. E quando esses cavalos vão na frente, eu percebi que esses cavalos, a odd subia deles. E para mim não fazia sentido. Não é? Não fazia sentido para mim. Mas eu comecei a tentar perceber o que é que se estava a passar ali. Não é? E o que é que se passa ali? O que se passa ali é que o mercado sabe que aquele cavalo que vai na frente, mas não é um favorito, não é? Esse cavalo está a comandar a corrida, está a mandar o passo da corrida, não é? Eles estão a correr ao ritmo dele. Conclusão, os outros cavalos que são melhores do que ele, não é? Vão ter muito mais hipóteses porque vão correr ao ritmo dele e eles correm mais rápido, não é? Eu cheguei a esta conclusão depois de quê? Depois de muitas corridas, depois de insistir, escrever, ver, olhar, concentrar-me naquilo que estava a ver no mercado e aquilo que estava a acontecer no evento, ok? Mais uma coisa que eu acho importante, e neste caso vou mudar um bocadinho o tema, em termos de ferramentas que eu acho que são necessárias para vocês, acho que o radar da William, primeiro do que tudo, é essencial, é o mais rápido, pelo menos que eu conheça. Se conseguirem ter uma stream boa e uma stream sem atraso, acho que é muito bom, acho que é positivo. Um software para poderem trabalhar é a coisa mais essencial, pelo menos acho. Para fazer trading e para trabalhar certos mercados, acho que é necessário ter um software. E pronto, acho, neste momento vou deixar os outros membros falar. É um prazer estar aqui, é um prazer me ter convidado para esta primeira conversa. É um prazer estar com o Rui, que é uma pessoa que neste momento é um profissional do ramo à séria. E tudo o que eu quero é continuar sempre a trabalhar com eles e que venham mais pessoas a adicionar valor e a adicionar coisas boas uns aos outros, porque é assim que vamos todos conseguir evoluir. Ninguém consegue evoluir sozinho. A humanidade não consegue evoluir sozinha. Por isso, nós, o caminho para nós é estarmos juntos, é partilharmos coisas importantes, é ajudarmos uns aos outros e, mais do que tudo, é ajudarmos uns aos outros quando existe a parte pior, que é quando existem os redes, quando as coisas não correm bem. Devemos contar e falar aos nossos amigos dos nossos redes, porque eles vão nos ajudar a evoluir e podem nos ajudar a prevenir situações mais graves, que nós possamos entrar em tilt, né? E tomar decisões erradas e que não fazem sentido. Acho também que o fator temporal é importante. Se uma pessoa tem um red grande, não trabalhem, esqueçam isto durante umas horas. Amanhã há mais mercados, amanhã há mais jogos. Vão haver jogos até ao final da nossa vida, provavelmente. Por isso, não vale a pena desesperar. Se perdem um euro, não metam 10 para recuperar. Não vale a pena. Vocês vão conseguir, em 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 jogos, vão conseguir recuperar. Trabalhem com concentração, trabalhem com afinco, e se querem realmente fazer alguma coisa das apostas, não é? Se não, usem o vosso tempo para outra coisa. Aproveitem a vida para fazer outras coisas, ver filmes, estar com as namoradas, ou com as esposas, com os filhos. Mas se querem estar nas apostas, estejam concentrados. Façam alguma coisa positiva para vocês. Se conseguirem e tiverem algum grupo com quem gostem de falar e de estar, partilhem coisas com esse grupo. É muito fixe ter uma turma a trabalhar um jogo, não é? Nós, por exemplo, no TS, adoramos estar ali. Muitas vezes agora temos feito muitos jogos de ténis todos juntos. É espetacular, não? Nós estamos ali e estamos a analisar e somos muito mais fortes. E é isso que é importante, nós sermos mais fortes, porque se formos mais fortes vamos conseguir ter uma boa análise, uma análise mais cuidada, e isso vai, tudo junto, vai conseguir dar um resultado bastante positivo. Pronto, queria passar a palavra ao Nuno. É isso, grande pirata das Caraíbas. estava aqui a ver aqui uns comentários. Isto a partir de agora, se quiserem, coloquem questões para a gente ir respondendo. Mas vou já responder aqui umas coisas que meteram aí. Principalmente, aqui alguém falou-me de um vídeo sobre gestão de banca, salvo erro. Agora não encontrei essa mensagem. Qual eu respondi? Eu acho que tenho um vídeo. Eu tenho quase a certeza de ter esse vídeo. E agora é que não me dá jeito de ver, o computador está um bocadinho lento. Mas é procurarem nos vídeos do canal, no glossário ou assim, deve andar por aí um vídeo em que eu falo da gestão de banca. Falando naquele caso, nesse caso específico do vídeo, falando na gestão que eu estava a fazer ou na alteração que fiz, uma coisa assim do género, mas dou-lhe exemplos. Pronto, de qualquer forma, a gestão de banca há de ser um dos temas. Temos que, não sei se será o próximo, se não, mas vai ser um dos temas do Conversa de Traders. Estamos aqui os três a falar sobre a gestão de banca, cada um tem a sua gestão de banca e pronto, e trocamos aqui essa experiência e esses valores. Entretanto, também me falaram aqui que eu estava a ver se stream para cavalos é preciso. Pois, isto agora depende de cada um. Eu não uso a stream, há quem me chame maluco. O que é certo é que eu, quando vejo a stream, tenho red, porque a stream tem delay e se calhar não consigo analisar bem a corrida, enfim. Por exemplo, sou uma pessoa que gosto sempre de ter a stream aberta. Gosto de ver aquilo que está a passar na corrida. Eu faço trading em pré-live também nos cavalos, como tal. Eu gosto de saber quando é que a corrida começa, para saber quando é que tenho que fechar as minhas ordens, se não quiser ir exposto para live, não é? E mesmo em live eu acho que ajuda, às vezes nós percebemos o estado dos cavalos. Eu compreendo e sei a razão pela qual o Nuno prefere neste momento não ver streams. Eu espero um dia conseguir convencê-lo a ver as streams, porque acho que vai ser benéfico para ele. Eu continuo convencido que não, mas eu acho que sim. Mas lá está. Isto são duas opiniões diferentes de duas pessoas que, neste momento, e eu sei que o Nuno tem resultados nos cavalos, eu também tenho resultados nos cavalos, tenho conseguido com os cavalos atingir uma consistência que nunca tinha atingido no futebol. Eu nos cavalos estou neste momento a conseguir sacar uma renda fixa, a trabalhar com stakes fixas, e tem sido bastante positivo. Tiro uma grande rentabilidade face ao investimento que faço. É muito importante ter estas noções todas e termos disciplina, não é? Porque tendo disciplina, nós vamos conseguir ter resultados. O Nuno, a disciplina dele, neste momento, não passa por ver a stream. Okay? Se calhar a stream só vai distraí-lo, tal qual como eu disse, não é? Para mim, eu adaptei-me de outra maneira. No entanto, trabalhamos o mesmo mercado, fazemos coisas diferentes e não quer dizer que não tenhamos possibilidade de ter resultados os dois. É isso que me espanta e que é ótimo, é nós podermos trabalhar de várias maneiras e conseguirmos ter rendimentos de várias formas a trabalhar os mercados desportivos. Olha, respondo já a esta. Se é possível ter um bom rendimento, ter rendimento com apenas 100 euros por mês. Epá, estou ainda há bocado a dar exemplo, que eu comecei com 10 e em 5 meses passei para 150. Acho que respondi assim muito rapidamente. Rui, fala aí desses streams que eu acho que deves falar disso. Antes disso, eu estava a ver aqui alguns comentários muito lá no início a falar sobre a questão das essas pessoas, principalmente em Portugal, não é? Como é, estão preocupadas se a Betfair viria para Portugal. Eu sou muito pragmático e... Eu sou um bocadinho pessimista. Eu acho que nos próximos anos, no próximo horizonte, não vai haver Betfair em Portugal. Portanto, esqueçam lá isso. Arranjem alternativas. Não vou dizer quais, mas arranjem alternativas. O pessoal está um bocadinho estressado com isso, mas eu acho que não vale a pena estar estressado. É encarar, a situação é esta, e, no meu entendimento, não vai mudar nos próximos anos. Também queria falar aqui, o pessoal está... Enfim, isto quase que dá mais uma conversa longa. Sim, mas faz só isso, para não perdermos aqui. Bom, o fio. Falar da stream, tu não vês os jogos praticamente. É, pois é assim, eu faço... O ténis tem uma particularidade que há muitos jogos, principalmente no início dos torneios, há jogos que coincidem os horários. Portanto, por exemplo, há três jogos que são às... Hoje, por exemplo, eram dois ou três jogos que começam às 11, aqui a hora do Brasil era. Às 11 da manhã. Não posso ter pena como... É impossível estar a ver... três streams ao mesmo tempo, e portanto, para mim não é essencial. É bom, mas se não tiver, também consigo. E há formas da pessoa se ir adaptando. Mas é, obviamente, é uma boa ferramenta. Mas como eu não vou desperdiçar jogos que têm boas oportunidades e não vou desperdiçar, deixar de fazer o jogo só porque está a coincidir com o outro, às vezes estou a fazer três jogos ao mesmo tempo, não vejo esse tempo. E no caso do ténis também não é preciso o delay, é uma coisa boa que o ténis tem, não é o delay, se eu tiver um delay de, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, não é uma coisa que me preocupa, até porque eu utilizo o Betanjal, e o Betanjal tem outras ferramentas que me dão resultado, enfim, com Excel e tudo mais, e portanto isso dá para fazer. Portanto, não é essencial, mas se eu estiver só a fazer um jogo e estiver a ver a stream, obviamente é bom, mas muitas das vezes eu estou a fazer jogos e não estou a ver a stream. Isso é importantíssimo. E o controle emocional, para mim, eu acho que é um... A pessoa fala do controle... O pessoal, eu acho que fala do controle emocional como se fosse um capítulo à parte, não é? A pessoa tem uma estratégia, aposta, e depois tem o controle emocional, é outra história. Não, é exato. Está tudo misturado. A pessoa ter controle emocional enquanto está a colocar staking, né, no mercado, é exatamente... está tudo misturado. Quer dizer, a pessoa, quando tiver controle emocional, está a colocar boas stakes e vice-versa. Portanto, e isso é muito importante. É super. Eu ainda há dois ou três dias falei nisso, logo que andei a fazer chasing. Isso também passa muitas das vezes. E há outra coisa que não falam, que eu quero falar, também, que é... não sei exatamente como é que eu posso dizer isso, mas ter alguma estrutura familiar ou apoio familiar que te permita fazer trading com calma, tranquilo, sem dúvida alguma, é importante. Isto passa um bocadinho também, não é portanto o controle emocional, mas é uma estabilidade emocional. Se calhar essa é a melhor descrição, não é? A gestão de banca, atenção, que há muita... Então, aí o pessoal vai falar de 100 euros, claro que com 100 euros consegue-se progredir. Mas a gestão de banca é importantíssima. Atenção, que há muitos vídeos com coisas completamente disparatadas e convém serem vocês a ter algum espírito crítico. Eu conheço, dos vídeos que eu conheço dois ou três só com coisas úteis sobre gestão de banca. O resto é lixo. O que aparece por aí é lixo. Só conheço dois ou três estratagemas que fazem sentido e que são bons. para fazer gestão de banca. Portanto, cuidado com o que vocês veem por aí. Façam contas, testem, vejam se aquilo... Lá porque a pessoa está a falar de uma forma muito atrativa e muito comercial, façam contas, tenham o vosso espírito crítico sobre as coisas. Isso é importantíssimo. Não, e em relação a isso, cuidado quando virem para aí vídeos que já vi um ou outro falarem do método Martingale, que é milagroso, e pá, esqueçam isso, que isso é para estragarem a vossa vida. Né? É banca, é exatamente. Vida. E há outra coisa que eu também queria dizer, em relação a... se a pessoa tiver 100 euros, não é? 100 dólares, ou que sejam, 100 unidades monetárias, atenção, o que eu sinto, o que eu vejo, principalmente as pessoas que começam, e eu também fiz isso, foi um erro que eu também cometi. Atenção, que as stakes normalmente são stakes muito altas, o pessoal está com stakes, não sei o quê, mete logo 20 euros, divide 20 euros, portanto, um quinto, um quarto ou um quinto da banca logo, e não sei o quê, isso aqui, então no tênis é muito complicado, portanto é preciso ter cuidado com isso. Portanto, stakes, definir uma stake pequena, a pessoa vai gerindo isso muito bem, hoje em dia os softwares permitem colocar stakes muito pequenas no mercado. Façam experiências, comecem com stakes pequeninas e todos os dias aumentem, não tem problema. Isso é muito importante. É isso. Entretanto, deixa-me responder aqui uma que o Pedro já tinha feito esta pergunta há mais tempo e por acaso tinha apontado aqui. A perguntar se sentimos mais confortáveis a trabalhar nos cavalos com odds altas ou favoritos. Epá, eu tenho vídeos a mostrar-me a trabalhar com favoritos ou pelo menos a aproveitar a descida da odd. Tenho vídeos a mostrar a trabalhar, leio aos rafeiros com odds de 20 para aí. Tenho pelo menos um vídeo a mostrar o trabalho misto, faço as duas coisas. Falta-me o vídeo do pré-live, que tem-me chateado um bocado com isso para eu fazer, hei de mostrar como é que eu trabalho em pré-live, embora é uma forma um bocadinho diferente do que estão habituados, mas hei de fazer isso. Mas isso é assim, isso não interessa ao valor da odd, o que interessa é a análise que temos no mercado. Porque, lá está, eu ontem tive que fazer backs, à meia da tarde comecei a fazer leis, pronto, enfim, isso depende de como é que o mercado está também, o mercado também está sempre a mudar. Agora, há pessoas que só trabalham em back e há pessoas que só trabalham em lei, isso aí não há dúvida, isso depende de cada um. E o Rafael, nem sei lá, o Rafael, disparado, agora pensar no colega ali do TS, que o Pirata eu não sei como é que ele trabalha, eu não sei o que tu fazes, se é os favoritos, se é os rafeiros. Eu neste momento trabalho rafeiros, a maioria rafeiros, até ao quarto, quinto favorito. Tudo para trás, tento trabalhar em back sempre, evito uma coisa que anda muito na moda, que é virar a escada, e não virem a escada nos cavalos. Não, se vocês têm uma posição em back, não metam lei para recuperar, não vale a pena, não vai funcionar, porque o mercado é muito mais rápido do que vocês, e das duas uma, ou vocês estão certos ou vocês estão errados. Há certas alturas da corrida onde é isto, e quando vocês estão errados, parem, não, tentem não fazer mais nada. Se conseguem fazer alguma coisa para sair daí, tenham atenção, porque o que interessa, e para mim, eu acho que o Nuno partilha da minha opinião, para mim o mais importante é ter consistência ao longo das corridas. Não vale a pena estragar um dia numa corrida. Eu acontecia muitas vezes, ao início, estragar o dia todo na última corrida, pensar, epá, vou fazer ali um lay àquele cavalo e vou fazer um lay com o meu lucro todo o dia e vou ficar com mais 30 ou 40% do meu investimento. E não vale a pena. Mais vale nós construirmos. É mesmo uma etapa de construir. Tivemos um red, levou-nos 3 corridas, levou-nos 3 jogos. Não há problema. Esse red vai ser revertido. Não vai ser o fim. E o importante... É mesmo isto. Eu uma vez estava à conversa com o Rui, e o Rui ligou-me lá do Brasil para falar comigo, e ele estava muito feliz, estava muito contente. E porquê que ele estava contente? Porque ele tinha percebido uma coisa que é super importante. Ele já não tinha medo, mesmo quando estava em rede, ele já não tinha medo do mercado. E isto é uma coisa espetacular. É nós já não termos medo de entrar, porque temos valor, sabemos que a longo prazo, e passado vários jogos, nós vamos conseguir superar os reds e melhorar ainda mais os greens, não é? É muito sabe. Bom. É a melhor coisa que nós conseguimos fazer é não ter medo de entrar. Não ter medo de, se vemos uma oportunidade, não ter medo de entrar. Deixa-me só aqui dar uma chega, só para responder rapidamente aqui uma pergunta que já foi feita duas vezes: porque é que o Martingale não funciona? Há muita literatura sobre isso, é fácil ir ver na internet. O Martingale funciona na teoria, não é? Na teoria, numa folha de Excel, fazendo as contas, teoricamente o Martingale funciona. Na prática. É preciso haver dinheiro infinito. Na prática, tu precisas ter, a pessoa precisa ter um dinheiro praticamente infinito, porque o teu staking é exponencial. Tu começas com 2,16, não sei o quê, à quinta, enfim, agora não sei de cor, mas já à quinta, à sexta ou à sétima rodada, tu já tens que pôr quase 1 milhão, não sei, estou a chutar, mas tens que pôr um valor absurdo no mercado, e o mercado tem que absorver, que às vezes não absorve, um valor absurdo no mercado para ter apenas uma stake. E, portanto, depois é uma questão de ver essa literatura, está aí muita literatura na internet sobre isso. Portanto, na teoria funciona, na prática não funciona. Isso é, eu por acaso eu costumo dizer, só se tivéssemos dinheiro infinito. Ora, qual é o mais rentável para mim? Isto continua a ir ao Pedro, devido, falando ali dos cavalos. Mais rentável para mim, vou dar um exemplo. Eu com stakes de, ou era 8 ou 10 euros, agora não me lembro, a fazer backs no, nos favoritos, chegava a fazer 1 euro, 1,5 euro por corrida, vamos supor. Eu quando faço o lay, uma stake 2 euros, uma odd 20, tenho a responsabilidade 38, se calhar vou buscar também 1 euro ou 1 euro e pouco, porque eu não vou ficar exposto até ao final da corrida. Ou seja, eu vou buscar o mesmo valor monetário, mas em percentagem é muito mais reduzido. Embora sabendo que fazendo o lay ao rafeiro, tenho mais probabilidade de ganhar. Isso é um facto. Daí o risco ser maior. Isso é uma coisa de estar a fazer um back 1.10, já sei que a probabilidade de ganhar é muito maior, mas quando vem o red é ser. É por aí. O dutching nos cavalos. Epá, eu o dutching salvo erro. Eu posso estar enganado, já agora se vocês souberem, digam-me. Eu salvo erro, o dutching até foi inventado para os cavalos. Agora, não se consegue fazer... Pá, consegue-se fazer dutching nos cavalos, mas há sempre um ou dois que temos que oferecer preços que não estão atualmente no mercado. Que é a única forma de se conseguir ter grid em todos. É a única forma, porque o mercado das odds estão tão justas que não se consegue ter grid. Isso é impossível. Portanto, tem que escolher ali um ou outro, fazer uns backs mais acima, vá lá, para realmente conseguir o grid. É a única forma. Isso, digo-vos que fartei-me de experimentar e esqueçam, não dá mesmo. Agora, o que é que tenho aqui mais? Falar de snooker? O que é que és que eu digo de snooker? Isto do snooker, se calhar, tinha que ser uma sessão só para o snooker. Eu acho que é interessante fazermos uma sessão para cada desporto. E darmos também a nossa visão de cada desporto. Neste momento estamos aqui a falar um bocadinho mais sobre nós. Eu gostava de frisar, mais uma vez, a questão da nossa união. Nós unimos estes três traders, também numa pequena missão de vos transmitir isso, que é importante estarmos com pessoas que... E reunirmos das pessoas certas para trabalhar. Porque essas pessoas vão nos ajudar a ser muito melhores. A minha experiência, e tenho a certeza que a vossa também, é que quando começámos a conhecer mais pessoas, começámos a evoluir muito mais rápido. E por exemplo, em questão dos vídeos, em questão de trabalharmos com pessoas que às vezes não tiram rendimento e não veem isto como uma possibilidade de fazer algo mais, nós quando vemos um mau vídeo, ou quando vemos um vídeo de uma pessoa que está a fazer algo que não tem valor, nós podemos também aprender outra coisa, que é aprender o que não fazer. E o que não devemos fazer. E isso é o melhor. Se nós reunirmos muitas coisas que não devemos fazer, podemos chegar a algum ponto. E podemos chegar a um ponto que conseguimos deixar esses maus hábitos para trás e conseguir evoluir como traders. Eu acho que devemos pensar sempre como negociadores. Sempre. Nós negociamos, nós temos ali uma banca, aquela é a nossa banca da Betfair ou da BetPT ou de qualquer outra casa de apostas, e aquela banca é a nossa empresa. É com aquela banca que nós vamos construir mais coisas e temos de comprar ativos que sejam bons, que sejam rentáveis para a nossa empresa. Eu penso sempre assim, sempre que cada euro que eu for investir no mercado, tem que ter valor e tem que ser bem justificado, não é? Porque se não for bem justificado, eu não vou ter resultados. Mas, Pirata, deixa-me só aqui dar uma chega, que eu acho que não se falou. Isso foi uma das coisas também que fez parte do meu percurso, que é as pessoas desenvolverem uma estratégia. O que é uma estratégia? Uma estratégia é uma forma, uma abordagem ao mercado, ter um fio condutor, ter um respeito, qualquer coisa, não é? Isso demora muito tempo a fazer. E o que eu vejo muitas das vezes, e o que eu fazia, e ainda hoje estou sempre a fazer, as coisas que eu faço não são iguais às coisas que fazia há um ano, por exemplo. Isto é sempre um processo evolutivo. Mas não abandonar, traçar uma estratégia, definir, testar, criar uma hipótese, testar, corrigir. Criar uma hipótese, testar, confirma-se ou não, e corrigir. Não colocar essa estratégia para trás das costas logo, enfim, logo, logo nos primeiros retos, não deitar isso para trás das costas. Quando vocês começam a perceber que essa estratégia tem altos e baixos, mas que os altos, que os vossos ganhos superam os vossos retos, e isso pode demorar uma semana, pode demorar um mês, não sei, depende da estratégia. Há vários tipos de estratégia. Eu no ténis, eu conheço pessoas que fazem ténis de 30 mil maneiras. Não interessa, não interessa se eu concordo ou se estou confortável com isso, ou se, desde que tenha lucros ao final do mês, são estratégias de valor. Portanto, desenvolver uma estratégia, neste caso, por exemplo, no caso do ténis, é um super favorito, eu normalmente abordo o mercado desta maneira, vai ser um jogo equilibrado, vou abordar o jogo de outra forma, e portanto, eu quando se coloca stakings no mercado, coloca-se com um roteiro, com uma estratégia, com um perfil de abordagem ao mercado. Claro que não há estratégias corretas, as estratégias têm sempre franjas de redes, não é? E, portanto, aí é sair, e é assumir, e uma estratégia é boa quando se aplica, sei lá, em 60, 70, 80% dos casos, tu consegues estar, consegue haver um momento em que o mercado te vai dar green. E, portanto, isso é importante, as pessoas definirem uma estratégia, uma maneira, uma abordagem, e que às vezes as pessoas não têm esse tipo de abordagem. Tantas vezes que eu vejo aí nos TS, estão a fazer que jogo, vão entrar, vão não sei o quê, mas são coisas desgarradas, isso a médio prazo, médio e longo prazo, a pessoa umas vezes ganha, outras vezes perde, só ao final do ano for fazer as contas. É isso, não. Não ganha nem perdeu. Está aqui uma pergunta, pois, porque estamos a falar nos cavalos na altura, quando assumir regras, nomeadamente no mercado dos cavalos, em que o mercado é muito rápido, epá, isso é a leitura de mercado. Ou então quem vê os streams, enfim, isso é verdade. Leitura do mercado, eu hoje levei um red por parvoíce, estava lá um cavalo, modo 10, eu expliquei isso no TS, ele estava com modo 10, não, de 15 para aí, havia dois cavalos com oda 2 e tal, e outro cavalo com oda 5, e eu tipo, este cavalo não vai ganhar porque tem oda 10, teoricamente ele ia subir, e ele de repente dá um estouro de 10 ou de 15 que ele estava, passam para 1.50 e os outros passam para 500. Assim do nada, ou seja, se aquela odd teve muito tempo estagnada que eu não subia nem descia, porque o cavalo estava a dar luta, portanto, se estava a dar luta, eu tinha que sair. Portanto, agora, e no caso aqui, neste caso, estás a perguntar como assumir o red, né? no caso dos cavalos, que é tudo muito rápido, temos que sentir isso. Nós temos que conhecer uma que tem que ser feitas milhões de corridas para perceber esse tipo Exatamente. De movimentos. E é assim: é sempre possível sair, não podemos estar ou evitar fazer entradas quando falta ali 10% da corrida na reta final, porque isso aí é de loucos, isso aí é jogar no totobolo ou no totoloto, isso é igual, portanto não vale a pena. Foi o erro que eu também cometi, fiquei muito à espera e pronto, correu mal. Em relação aqui à outra pergunta, se assistir os vídeos onde eu faço aí os refeiros em horas 20, qual o meu verdito, se é DV mais positivo? Ok, é assim, é DV mais positivo, disparado, é DV mais. É assim, o vídeo que eu fiz, que só tenho um, de lei aos refeiros, se fizer exatamente o que está ali vai dar rede. Eu no vídeo falo nisso, devi fechar posições e não fechei. Há um cavalo qualquer que vem com o Oda T3 ou O2 ou o que é, eu não fechei aquilo. Portanto, isso a longo prazo dá rede. Aquilo que eu me habituei a fazer é, eu faço o lei, por exemplo, a 20, para sair mais ou menos a 40, onde vou ganhar um euro, vamos supor. E depois, mas se ele começa a descer, eu vou sair uma odd que me dê um red de prejuízo. Esta, para mim, é a minha lógica. Porque se, entretanto, faço outra entrada no outro cavalo, já fico even. Portanto, uma entrada que corra bem, não é? Portanto, tem que se ter esse controle. Não é deixar correr. Portanto, os exemplos que eu dou nesse vídeo, realmente, não são os melhores, mas eu no vídeo falo nisso. É muito arriscado. Agora aqui... outra questão. Estou a ver aqui muitos a fazer perguntas sobre cavalos. É normal venham para a Betfair ou estejam curiosos e querem se mandar de cabeça para os cavalos, não façam isso. Os cavalos vão perder dinheiro durante muito tempo. Pura e simplesmente. Dediquem-se em desportos que conheçam bem o desporto e tentem perceber o mercado e depois, quando tiverem dinheiro para perder, aí sim vão experimentando, vendo vídeos ou não. Aconselho. Eu acho que para as pessoas que estejam a começar, por exemplo, não tenham medo de perguntar às pessoas que achem que sabem um pouco mais que vocês. Não tenham medo de pedir conselhos e de e de pedir ajuda, porque isso sim é uma boa maneira de evoluir. Eu, por exemplo, eu nos cavalos, sempre tentei muito, muito, muito, adorava cavalos, queria muito ser bem sucedido nos cavalos e conseguir ter lucros consistentes, e só consegui realmente quando tive um mentor, quando tive uma pessoa que agarrou em mim e me disse, olha, eu vou-te mostrar um pouco, é pá, e se tu conseguires depois, consegues realmente evoluir, porque é isso que acontece a um trader. Um trader, quando atinge uma certa maturidade, consegue despagar-se daquilo que já aprendeu e fazer a sua própria coisa, não é? Essa pessoa agarrou em mim, apresentou-me pessoas que sabem muito daquilo que fazem, que tiram valores muito bons da Betfair, e eu agradeço muito a todos eles, sempre, tudo aquilo que me ensinaram até agora. Eu também, por sua vez, irei e gosto de transmitir às pessoas que recorrem a mim aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, porque nós nunca sabemos tudo sobre o mercado, nunca sabemos tudo sobre os jogadores, nunca sabemos tudo sobre os cavalos que estão a correr, nunca sabemos tudo sobre as equipas, e esse fator temos que tê-lo sempre em conta. Não é? Não devemos ter excesso de confiança naquilo que estamos a fazer, devemos ter confiança, devemos ter segurança naquilo que estamos a fazer, devemos ter disciplina naquilo que estamos a fazer, mas nunca excesso de confiança, nunca pensarmos que eles vão ganhar de certeza, não é? Quantas vezes nós vemos nos jornais equipas a perder campeonatos no último minuto, equipas a virarem resultados no último minuto? Eu por acaso hoje estava a trabalhar o jogo do Tottenham e muita gente, e estava a trabalhar com outros amigos, e houve 3 golos no final. O Tottenham virou o jogo ao contrário no prolongamento, e estas situações têm muito valor. Aprendam, vejam o sentido dos jogos, seja de futebol, seja de ténis, vejam quando as equipas estão bem, vejam quando os jogadores estão a jogar bem ou estão a jogar mal, não é? Também podemos tirar proveito de um jogador que não esteja a jogar bem ou de uma equipa que não esteja a jogar bem. É? Vejam o valor, façam a vossa análise, testem, experimentem e acima de tudo tentem fazer uma coisa, tentem aprender gastando pouco dinheiro, porque não é preciso gastar dinheiro para aprender a trabalhar nas apostas, não é necessário. Pois. E é esse o erro de muita gente, que depois desiste e se calhar até conseguia, mas desiste porque já perdeu dinheiro e então não volta mais, não é? Porque não quer aumentar o valor que já ali deixou, e acaba por desistir. Comecem com pouco, evoluem. A rapaziada que já sabe mais de trading e que aqui está presente, eu acho que partilha da minha opinião. Eu acho que o mais importante é ajudar as pessoas a serem melhores. Claro, cada um partilha aquilo que pretender e que achar de valor, mas é importante, acima de tudo, é mesmo isso, é nós conseguirmos ser disciplinados, levar as coisas a sério. É preciso levar as coisas muito a sério, porque é dinheiro e os mercados, seja mercados financeiros, seja mercados desportivos, seja qualquer tipo de mercados, quando existe o erro, esse erro paga-se a dinheiro, sempre, e na hora. Não é? Por isso não podemos cometer erros estúpidos, erros parvos, apostar naquela equipa só porque sim. Não, não vale a pena apostar naquele jogador de ténis só porque sim. Não vale a pena. Não gastem o vosso dinheiro nisso. Vão jantar com a vossa namorada, vão comprar um brinquedo para o vosso filho. Não, não gastem dinheiro à toa. Invistam no bem, sejam disciplinados. É o mais importante e é o que nós todos fazemos, e também uns aos outros. Nós aconselhamos-nos uns aos outros. Epá, estás a pôr muito, não ponhas tanto. Estás a pôr pouco, epá, mete um bocadinho mais. Isso vai dar, isso vai funcionar ou isso não vai funcionar, não é? É muito importante esta entreajuda entre todos nós, e eu acho que nós os três evoluímos bastante desde que começámos a trabalhar juntos em algumas ocasiões, sozinhos noutras ocasiões, mas sempre a pensar em criar valor para a nossa empresa, valor para a nossa banca e aprender, porque todos os dias isto é um trabalho onde todos os dias se aprende. É espetacular. Em relação a isso, pá, deixa-me dizer aqui, principalmente aqui o Tito, que comentou, pronto, a gente pede, mas infelizmente os profissionais não nos ajudam. É assim, pensa bem, se eu encontrasse a galinha dos ovos de ouro e estar a partilhar com alguém, isto é uma questão que eu costumo fazer, que eu costumo colocar. É assim, os profissionais, aqueles que se intitulam como profissionais e andam aí no YouTube a mostrar ganhos absurdos, eles não vão ajudar ninguém. Uns andam a vender cursos ou programas de afiliados e não ganham nem a cabeça de ferro nem enganar as pessoas. Outros até ganham, mas não vão ensinar ninguém. É o trabalho deles. Eles não vão ensinar o segredo a ninguém, pura e simplesmente. O que o Rafael está a dizer, que todos juntos trabalhamos melhor e aprendemos uns com os outros, apareçam no TeamSpeak. Estamos lá todos os dias e vamos trocando ideias. Muito simples, vamos escolher. Cada um faz um jogo, por vezes eu estou a fazer snooker, eles estão a fazer, sei lá, cavalos ou ténis, pá, estamos separados em salas e vamos trocando as ideias e vamos aprendendo uns com os outros. E sim, agora, esses profissionais, pronto, é tal coisa, eles não vão ensinar nada a ninguém. Muito simples, vão ter que aprender sozinhos. A internet tem muita. Eu noto diferença desde o tempo em que comecei para agora, tem muita informação. Hoje em dia, a pessoa, se puser, eu volto e meia, quase uma vez por mês, vou à internet, ponho algumas coisas, ponho algumas palavras-chave para ver a informação e literatura, e tem muita coisa, muitos vídeos. Agora, tenho uma análise crítica muito boa relativamente às coisas, porque apanha-se uma coisa boa que te pode dar, ou que nos pode dar uma orientação para tu desenvolveres determinada situação, mas diria que 90% das coisas, 95% das coisas são. Não tem interesse, não tem interesse. Agora, muita da literatura que há, muitos vídeos que existem, é preciso a pessoa ter cuidado, não é? E era o que o Correia estava a dizer, quer dizer, as pessoas, eu não vou estar a fazer, vocês nunca viram vídeos meus sobre as coisas que eu desenvolvi, nem vou estar a vender, nem, quer dizer, senão não faz sentido, não tem sentido. Agora, existe algum intercâmbio entre as pessoas, não é? E é preciso isso. E os testes ajudam bastante, são importantes, eu não estava nos testes, mas são importantes. Há uma interação das pessoas, as pessoas fazem mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos desportos, isso é importante, essa interação ajuda bastante. Aliás, eu quando comecei, os únicos vídeos que eu vi eram do Paulo Rebelo e ele não explicava nada. Ele mostrava a aposta que fazia e depois no final o green. Não explicava rigorosamente nada. Atualmente vemos milhares ou milhões de vídeos e posso dizer que é só lixo. Aquilo, há muito pouca coisa que se aproveita porque há muitos que estão ali para enganar as pessoas. Infelizmente. Infelizmente é assim. Eu, pá, dediquei-me e vou mostrando o meu trabalho, são valores baixos. E no outro dia eu no grupo do Face quem comentasse eu ter um ganho de 80 e tal cêntimos no dia. Epá, isso acontece, há redes, eu mostro. Agora, essas pessoas normalmente não mostram os redes e não mostram valores assim pequenos, porque querem ter audiências no YouTube, porque vocês sabem também se ganha dinheiro com os vídeos no YouTube. Enfim, Rui, está aqui uma pergunta que isto é para ti, de certeza. Para mim não é. Que tipo de mercados trabalhas no ténis? Qual a estratégia e análise central? Eu trabalho no mercado das probabilidades no ténis. Acho que praticamente é o que toda a gente faz no ténis, né? Não tem muito interesse trabalhar os outros mercados, quantos jogos é que é no primeiro set, enfim, isso não tem muito interesse, não tem muita liquidez. Portanto, o mercado das probabilidades é importante. As coisas que eu faço, em troca no que acabámos de dizer, não vos vou dizer exatamente o que faço. No TS, muitas das vezes estou por ali e digo o que é que os mercados têm mais liquidez, é o mercado de probabilidades no ténis. Agora, tenho mais ou menos orientações para dois, três tipos de jogos que existem, não é? De super favoritos, de odds muito baixas, ou então pura e simplesmente não faço nada. Eu costumo dizer, não fazer nada é uma boa estratégia, muitas das vezes não é preciso a pessoa estar sempre a entrar no mercado. Não fazer nada é fazer muito, muitas das vezes. E portanto, isso é. Portanto, eu tenho duas ou três estratégias mais ou menos montadas para um super favorito ou para um jogo equilibrado, é importante também analisar o jogo. E portanto, olha, temos aí o Rui que já está aí a dar uma dica, pode ajudar, se querem uma ajuda, ele dá, portanto, olha. Tem, já serviu esta conversa, já saiu para uma coisa. Pá, entretanto, eu não estou a ver aqui. Ah, como encontrar? Estava agora aqui a escrever bolsadeapostas.com. Eu vou escrever aí. Esse é o URL do TeamSpeak. Isso é um projeto, um site que eu também já era para ter lançado há um ano. Ainda ganhar coragem. Mas pronto, está aí, TeamSpeak, pá, estamos lá todos os dias a trocar ideias e aprender uns com os outros. E lá de vez em quando, vê-se eu, entretanto, começo a fazer um ou outro acompanhamento no futebol, que eu acho que isso não tem muito valor, porque já há outros TS a fazerem, acho que não tem interesse. Agora, se não quer assim, acho que é daqui a uma semana, vem o Campeonato do Mundo, são 15 dias, grandes jogos, muita liquidez, e se voltar a fazer pelo menos um jogo por dia de snooker, quem quiser aprender alguma coisa, pronto. Epá, depois de isto eu não vejo mais perguntas. Acho que valeria a pena aparecerem, partilharem um bocadinho da vossa história também connosco, nós gostamos também de conhecer novos traders e saber o que é que as outras pessoas também andam a fazer. Eu também acho outra coisa, que as pessoas que, neste mundo, há muita gente que não diz a verdade. Vocês não tenham problemas em dizer a verdade. Se não têm rentabilidade com isto, não tenham problemas em dizer. Não somos melhores se estivermos a dizer aquilo que não fazemos. Porque só vamos estar a ser pior, vamos estar a ludibriar as pessoas e vamos estar a ludibriar-nos a nós próprios. E esse é o pior erro do trader. É ludibriar-se a si próprio e achar que é o dono de uma verdade que não é a verdade. Não é? Gostava também de lançar aqui outro pequeno tema, que era, eu gostava de vos perguntar o que é que vocês gostam, nomeadamente, de fazer com o vosso tempo livre, porque nós gostamos muito de trabalhar e de trabalhar nos mercados esportivos, mas também é importante termos uma atividade física, outras coisas fora dos computadores e fora desta atividade que nos façam também ter a mente fresca e a mente aberta para depois, quando estamos a trabalhar, estarmos tranquilos, não estarmos o dia inteiro a trabalhar, porque não vale a pena, também não é um dia rentável estar o dia inteiro a trabalhar, só fizemos aquilo. Claro que isto depois depende dos horários, não é? Eu conheço pessoas que chegam à segunda-feira, trabalham 16 horas e depois até vão reduzindo ao longo da semana. É pá, espetacular, gostam de trabalhar assim, conseguem trabalhar assim, é muito importante, é muito positivo. Nós gerimos bem o nosso tempo, o tempo que dedicamos ao trabalho e o tempo que dedicamos ao lazer e às coisas, às outras coisas que também são importantes, que tudo junto irá resultar num bom trader, numa boa pessoa, num bom ser humano, e esse é o objetivo, é estarmos todos aqui não só a ganhar, mas também a ganhar uma boa experiência, a viver a nossa vida e vivê-la com gosto. É o mais importante de tudo. E se nós estivermos bem dispostos com a vida, vamos estar sempre bem dispostos para trabalhar e trabalhar sempre bem dispostos. Gostarmos sempre daquilo que estamos a fazer. Gostarmos sempre de estar a fazer aquela aposta ou de estar a tomar aquela posição naquele momento. É muito importante, pessoal. Eu, por exemplo, cometo um erro, que eu considero um erro todas as semanas, que é a sexta-feira. Eu começo normalmente às 2 da tarde com os cavalos, isto quando não há jogos japoneses ou australianos de manhã. Mas pronto, 2 da tarde e termino o dia às 4 da manhã, porque saio do trading, jantar à pressa e vou pôr música para um bar e termino às 4. Depois ao sábado normalmente só pego no trading à meia da tarde e já ponderei várias vezes não trabalhar ao sábado, porque é muito violento. Eu venho para aqui e pareço um zombie. Isso não faz sentido nenhum. O quê? De ciclismo? Havia aí um amigo, acho que era o FR10 da academia, que percebia bem de ciclismo. Tenho essa ideia. Eu estava mais curioso um dia de fazermos corridas de caracóis, que eu acho que é mais interessante. O mercado deve ser mais lento, deve ser mais interessante do que o ciclismo. Isto já atingimos uma hora. Eu acho que, pronto, já nos apresentámos, ficaram-nos a conhecer. Eu, sinceramente, pelos comentários que houveram aqui, eu acho que a próxima sessão podíamos já aqui mandar para o ar, se calhar ser mesmo a gestão de banca. Que eu acho que há aqui muitos que têm essa dúvida. Sim, eu também me parece que sim. Acho que é importante. Acho que é crucial e, para começar, acho que é a melhor opção. E tu, Rui? Sim, pode ser um tema, é um tema interessante e é muito importante. É um erro que as pessoas fazem, é o que eu digo, que eu disse ainda há pouco. Acho que as pessoas têm as stakes muito altas relativamente à banca e têm que arranjar um modelo que se sintam confortáveis e começar devagar, não sejam muito agressivos. Portanto, isso é interessante, há algumas dicas nesse sentido. Eu acho que sim, que era o melhor, porque vi aqui alguns que têm essa dúvida e falaram muito nisso, acho que era um bom ponto de partida, que entretanto logo se vê se aparece algum convidado ou não, mas acho que era logo, acho que era um tema muito, acho que é um tema crucial, há muitos estão de início e era um bom tema. Depois, entretanto, também podem ir dando ideias, não é, de temas para se fazer. Claro que havemos de fazer sessões só de um determinado desporto ou de um determinado mercado, no caso do futebol, como tem tantos mercados, se calhar tem que ser feitas várias. Eu também acho que sim. Pois, é um bocado complicado. Mas pronto, é assim, estejam atentos ao Facebook e ao grupo do Face, porque nós não sabemos ainda a data, nós não sabemos se vamos andar a fazer isto 15 em 15 dias, se é uma vez por mês, ainda não sabemos, ainda vamos estudar isso. Inclusive também temos de estar sempre atentos aos horários dos jogos e tal. Ah, o Paulo Rebelo, se quiser, eu ofereço um copo. Ou dois. Eu também acho que sim, gostava também que ele viesse cá. Então, acho que ele vir aqui ter connosco e conversar um bocado connosco. Eu, por exemplo, aprendi imenso com ele, aprendi imensas coisas que hoje em dia ainda as uso, e acho que as pessoas, quando veem os vídeos do Paulo Rebelo, vocês tirem a imagem e ouçam o que ele diz. E se vocês ouvirem o que ele diz, escrevam se for preciso. Vocês veem ali, ele diz muita coisa importante, ele diz muita coisa até do que ele faz ou do que ele tenha feito que tem valor. Ele fala muitas coisas importantes. Eu tenho uma opinião pessoal sobre as coisas, não é? Tal qual como todos nós, mas ele fala coisas muito interessantes e que aplicadas ao trading. Há bocado estava-se a falar aí de um trader que é o Rapaz. Eu posso-vos dizer até que eu tenho a certeza que o Paulo Rebelo faz muita coisa que o Rapaz faz, e o Rapaz, se calhar até se conheceu a Betfair depois do Paulo Rebelo, fez as coisas que o Paulo Rebelo fazia, não é? Eu trabalho também muito parecido à técnica do Rapaz, já o conheci, já trabalhei no TS onde ele trabalhava, e acho que é muito interessante, é um bom trader, é um trader com uma noção do mercado, e exatamente eu acho que como a nossa, que é, nós estamos confiantes, vamos trabalhar todos os dias com confiança, sabemos aquilo que estamos a fazer, ou pelo menos acho que temos a perfeita noção que o que fizermos vai ser pago a dinheiro. Como tal, temos de ter responsabilidade. Temos de ser responsáveis pelo nosso dinheiro e pela nossa empresa. Mas nada. Não, Paulo Rebelo não, mas é possível que venha aí um ou outro também bastante conhecido, que eu fiz amizade com eles e logo se vê, já tive aí dois amigos pelo menos a oferecerem-se, e são pessoas que eu sei que trabalham bem, são bons profissionais, e depois logo se vê. Eu quero mesmo que isso aconteça, que venha mais pessoal, mesmo que não liguem o webcam, não faz mal, mas pelo menos venham falar um pouco da experiência deles e estratégias ou não, né? Da forma como trabalham. Pá, é assim, eu acho que não vale a pena estarmos aqui em xixoris, estarmos agora aqui horas, né? Já passou uma hora. Acho que foi produtivo, houve aí pessoal aqui com bastantes questões que foram respondidas, acho que ficaram minimamente elucidados. Agora, a próxima, pá, será isso então, a gestão de banco, e depois anuncio em vídeo e no grupo do Face, tal como no blog e tal, anuncio então a data, talvez daqui a 15 dias, não sei, tem que ver os horários dos jogos. Querem dizer mais alguma coisa para se despedir ou nem por isso? Quero agradecer a todos estarem presentes. Acho que este tipo de conversa é sempre útil para as pessoas trocarem experiências e, enfim, é uma primeira conversa, até para as pessoas se habituarem, e acho que pode escolher aí outros temas mais concisos, mais precisos. Eu também. Muita gente está bem nos cavalos. Eu acho que o mercado dos cavalos é muito agressivo para se iniciar, mas eu percebi pelos comentários que há muita gente que gosta de cavalos. E eu acho que se podia-se repetir isto com alguma periodicidade, não sei, e falar de todos os temas mais específicos. Eu queria agradecer a todos. Obrigado. Pronto, é isso. Estava agora aqui a dizer, perguntar onde é que podem-vos acompanhar. Para a TeamSpeak, estamos lá todos os dias. O link, peraí, tu perguntaste-me aqui o vídeo. O link do vídeo, epá, se tu estás no chat é porque estás na página do vídeo, portanto, e é essa página. E lá a partida fica sempre aí. Eu digo à partida, nunca fiz isto, portanto, penso que o URL será sempre esse. Eu gostava de agradecer ao Nuno, obrigado pelo teu convite, foi um prazer estar com vocês, falarmos aqui um bocadinho sobre trading e até sobre a nossa experiência. Da minha parte também tenho toda a disponibilidade para fazermos isto periodicamente, é uma brincadeira, é uma conversa, é uma seriedade, e é espetacular darmos com boas pessoas e com pessoas que nos ajudam a ser melhores e ouvir as experiências dos outros traders, porque nós estamos sempre a aprender, é uma coisa muito boa que estamos sempre a aprender neste mundo e aprendemos especialmente a ver as outras experiências. Passa o link do TS ou correio, acho que o pessoal vai... Ah, tá, eu estou a passar, está bem, ok. Sim, é isso. Pronto, então vá, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado também a mim, não estava à espera. Eu posso dizer que aqui o PIC, o TeamSpeak, já pus aí, bolsadeapostas.com. Escrevi outra vez. Era aí que... Eu queria agradecer também a toda a rapaziada que aí apareceu. Obrigado por terem vindo e por terem assistido a esta nossa iniciativa. Espero que tenham gostado e pronto, e da próxima vez tragam as vossas perguntas. Pensem em perguntas que nos queiram fazer. Nós também, eu também vou fazer uma coisa engraçada. Vou também trazer perguntas para fazer aqui aos meus colegas, para também tornar isto um bocadinho mais engraçado e mais intuitivo ainda, para tornarmos estas conversas o mais interessante possível. Yeah, pronto. Então é isto, pessoal. Vamos lá embora, vamos dormir. Quer dizer, está aqui alguém que vai fazer a taça sul-americana. Fazes bem. Cuidado com o delay, mais nada. Vá, pessoal. Bem, eu vou desligar isto, pessoal. Adorei, adorei. Nunca esperei tanta gente. Tivemos um pico de 69 pessoas. Pá, não esperei tanta gente. Estávamos a contar com 20 e poucos. Pá, obrigadão a todos, pessoal. Muitos grinos e bons ganhos.